8-6, o time é 1-0 no meio. Cliente, 5-4-9-0. Aqui no Delta, sua saída será agora Coral, permanece à direita, o altímetro 1-0 no meio, livre táxi, chama para o ingresso. Vai iniciar o táxi, você vai dar passagem após o ingresso Juliette, portão 04. Positivo, vai dar passagem à aeronave da TRIP, observando no táxi, após que você leve Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 1 a 0. Sapateado e pronto no 7. Vento 160 graus com 99, altímetro 10 no meio, aguarde pista livre. Você escuta. Yop, será que o autorizado decolar, vento 160 graus com 0 nosso. Torre Trip 5490 no ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5490. Vai lá, T, 90. 463, decolado aos 38, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado. Olha o azul, 4063. 4063, meu cordial, saída da El, vigilância no perfil. Ok, igualmente no perfil da El. 5-4, livre pouso na 1-0, vento 1-6-0, graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no meio. Livre pouso na 1-0, 1-7-4. Check o Delta decolado aos 3-9, controle 1-2-0, decima 8, bom voo. E o Delta mais ligado. Papa, papa, terra, aquilo Delta. Terra, aquilo Delta, prossiga. Decolou, tá passando a 1000 pés. Olhou, passaria 2230, estabilizou. Tem que sair do Coral Vilas. Aquilo Delta. Confirma você, aquilo Delta? Sai da Coral Vigilância, Serra Aquilo Delta. Sai da Coral, Serra Aquilo Delta. Ativo, passaria 2230, 2 milhas para uma cava externa, complete a aproximação, chame a torre, número 8, décimo meio. 18,6, obrigado. Azul 4463, cruze da El. Da El 4463. Torre Salvador, passaria 2230, passando externo, baixar trabalho. Passaria 2230, continuar a aproximação, guarde pista livre. 30. 754, solo aos 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. Entonces Salvador, muito bom dia, tá? Boa tarde, até 3566. Desculpa, eu não copiei. Salvador, muito bom dia, gol no 754 de Bruno. Qual desça para o nível 050, chegada mais autorizada, 2016? 050 na Mare 2016, da 3566. O meu bravo Oscar desce para 2.000 pés, ajuste no 0.000, autorizado a aderência em forma estabilizada. 2.000, Albará estabilizado, Roberto Trovão. Até o 050-2016, 10 no meio, a chegada é a Mari. Cliente, 5490, vai lá e manter após o pouso, Bernal. Autorizado, Mari. Emenda, presente com a Mari? Negativo. Número 00, como tem sido esta? Tá, passou. Zero, solo, 43, ele vai à direita, solo 121, decimal 9. 9. Juliette, vamos ver o controle. Boa tarde, passageiro 2230, liberado. Solo 121, decimal 9. Opa, pega. 5490, livre decolar da 10, vento 130 graus, com 10 nosso. Tá iniciando, 5490. Zero, decolada 245, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, obrigado. Claro. Salvador, é o 35490. 35490, contato radar na decolagem, saída Momo, do perfil. Perfil da Momo, 5490. Control de Salvador, muito boa tarde, o Azul 4076, para a informação Romeu, 10 para o nível 190. É o Azul? 4076. 4076, acione identificação, desça para o nível 080, 4076. Autorizado 080, 4076. Estabilizou, Romeu Bravo Oscar. Bravo Oscar, Torre Salvador, no 86. Pouso. 86 graus. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, bom dia, prossiga. 2 milhas do externo, solicita a base pela direita, 1-7. Ciente, regras visuais aos 4-7. Segue para 1-7 com base pela direita, reparte na final. Atento à formação no setor noroeste. Patrão Nacional, 1-7, Romeu Bravo Oscar. Desculpa. Eu tô na escuta, eu preciso modificar as regras aí pra Lagrange. Vamos modificar já na presença. Ei, vamos modificar nos 4-7. Obrigado. Você fez um plano Yankee, o certo, Zé? Controle Alfa Tango Serra, tá lhe chamando. Alfa Tango Serra, tá na escuta. Que Tango Serra vai no pro de Mari, tem condições? Salvador, Golo 941. Tem que ter informação, Romeu, boa tarde. Desça para o nível 090, chegada Mari, 941. 090 Mari, Gona 941. O Delta vai iniciar a descida? Está iniciando agora, certo, Delta? Ciente. Capitano Barra Grande, Delta. Ciente. Final, cabeceirão 1-7, baixa travada, Romeu Bravo Oscar. Livre pouso na pista 1-7, vento 1-60 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no meio. Livre pouso 1-7, Oscar. Eu tenho tráfego 15 milhas na sua frente, o senhor vai ser vetorado para direita, pro 060. O limite dessa proa são 6 milhas. Estará estabilizado no INS, que o TAM 3566. Que velocidade você está empregando? Está mantendo 259, pode manter? Afirmo. Acima de liberada a velocidade. Salvador, boa tarde, objeto 6741 no gate 10, gente da Romeu, transição nível 340 para Guadalupe, Santa Copa. 141, Guarulhos, autorizado 340, Ópera Zulu 16. Decola 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5491. Autorizado nível 340, saiu da El Leda Bridge via Ópera Zulu 16. Controle 1208, responder 5411, objeto 6741. 241, botejamento correto, chama para despegue o funcionamento. Chama lá, consulta, despegue o funcionamento. Linha 00, número 2, terça para 2000 pés, 2016, informe localizador. 10 no 6, 10 para 2000 pés, reportará no curso localizador, opção 10, gol 1600. Rota 0762 para 2000 pés, existe no 016, fala o localizador. 2000 pés, 10116, tomará localizador 407621. Frequência livre para coordenação, serviço de volante errado, Serra Kilo Delta. Serra, desça para 3000 pés, existe 10116. Tem que ter 10116 e mantém a proa. E a sua navegação vai na proa de mar, pelo céu. Nome Salvador, boa tarde, o gol 1924, cruza 180 para 150, passando para Pabote, quente da Romeu. Eu desci na chegada Mari, autorizado até nível 050, gol no 924. Na Mari, descendo até o 050. Mari, vai atingir o nível 090, passando o nível 100. 941? Afirmou. Autorizado descer até 2000 pés, 1016. 2000 e Electric Freight, estou no 010 no meio, voo no 941. Afirmativo. 941 com a sua indicada. 270 nós. Reduza para 210 nós. 2109, gol no 942. Despega acionamento, chama ataque. Negativo, excelência. A decolagem da 10 vai curvar à esquerda, né? Curvar à direita. Não vai dar lugar, boa. Boa. Meia bem, estabilizou? Meia estabilizou? Estimativo visual estabilizado, tá? 3566. Chama a nossa gloriosa torre de controle em 118.6. 18.6, até daqui a pouco. É. Salvador, boa tarde, objeto 6721. 721, Fortaleza, copia? Copia, prossiga. Passagem motorizado Fortaleza, 330, outro jogo 19. Decolada 10, de esquerda, mundo, transição frutífera. Controle 120, decimal 8, transponder 5445. Zero conforme, eu peço o Luno 9, decolando a Momo por aqui. 1208, transponde 5445. Alto radar. Noroeste, 7 milhas da posição. Onde? Serviço de vigilância. Baixado e travado. 3566, livre pouso no 0, ventuno 50 graus. Coito nave, altímetro no 0 no 6. Entre livre pouso na 10, tá? 3566. Para o Momo Froti. 1208-5445. Está correto, já não puxei bem questionamento. Vai 5490, chama o centro Recife, 12685, caso negativo, 125, decimal 45. 12685, 12485. 12685, 12545. 12545, grato. Rogo 1600, Vitor Maitiali, tem a pista vista estabilizada no ILF, chama 0. Chega a torre, frequência 118, decimal 6. 1986. O 941 reduza para 1970 mais, tráfego à sua frente, 4 milhas. 1970, 1941. Controle Salvador, Maquetá, 3804, com a informação, Romeu. 3804, chegada Maria autorizada e descida até o nível 050. 050 na Mari, tá? 3204. Vitória da Conquista, copia? Copia. Obrigado, Vitória da Conquista, 200, direto, decola da pista 1-0, curva à direita. Saída Arbor, eleva. Controle 120, decimal 8, transponder 541. 566, solo ao 59, livre direita, solo 121, decimal 9. Direito 1219, 3566, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, tá 3566. 86, boa. Salvador, muito boa tarde, trip 5240, perdi contato com o centro, tá 4 milhas de Pabode. Aguarde, aguarde, trip. Boa, 941, direita, proa 055, forma estabilizada. 055 para o localizador, ele é X-Ray, pistão no 0, boa, 941. Voo 924, redução 1970 mais, número 4. Eu tento parar 170 mais, o gol 19, 2 passos. É, desce para, tá cruzando agora 060. Desce para 2000 pés, existe no 06. 2016. Salvador, muito boa tarde, trupe 5240, ciente da Romeu, perdi contato com o centro, tá mantendo 150, Paboy. Foi na proa de Mari para a chegada Mari, desce inicialmente até o 050. 050, proa de Mari. Esporte Ventura para sequenciamento, tem o tráfego na sua posição 1 hora, 10 milhas, cruzando 2.900 pés já no ILS, curva esquerda, voando na proa 030, limite ao curso do localizador. Confirmando para o gol 1924. 924, esquerda 030, limite ao lote. Esquerda 030, limite ao lote, 1924, descendo para 2000. Solo 02, direita no 21, destino 9. 19, 600, boa. Pouso autorizado no 0, vento 170 graus, 099. Livre, pouso capixeiro no 0, azul 4076. 00, boa tarde, tá? Alfa, reporta para ingresso 43 Juliette. Alfa, vai reportar na gente. 600 da Gol, boa. Na 065, falta estabilizado. Gol 924, copiou. Prossiga, senhor. Direita pro 070, falta estabilizado. Direita 070, estamos estabilizados, gol. Serra ao controle? Na escuta, Fatão Ferra. Estou autorizado até 3000, confere. Positivo, que a gente seguindo a carta aqui, que é depois após o TAP, 3000. Autorizado descida para 3000 pés, cruzeiro 16, é um ajuste, desconsidere a restrição da posição em TAP. Grato, descendo 3000 pés, a Fatão Ferra. Serra sob detor para sequenciamento, curva direita na prova 060. Alfa Tango Serra, limite ao lote. Direita 060, Alfa Tango Serra. 3804, redução para 250 mais. Ok, mantém já 250 mais. Sente. Bono 941 estabilizado no ILS X-Ray, pistola 0. 941 completo, turno 8, decimal 6. Bono 86, obrigado, Bono 941. 70 graus, 109. Juliette 09, 600. Solo azul 4076, livrou na Fox Trot. Azul 4076, boa tarde. Agilize o táxi. Prossiga via Alfa e Juliette até terremota 1 no 3 do Pátio 1. Via Alfa Juliette terremota 1 no 3 do Pátio 1, azul 4076. Passaredo 2230, coordene com a equipe de pátio. Tem um Boeing da Gol que vai parquear a retaguarda no portão 09 e o Embraer da Azul que vai parquear a sua esquerda no, na remota 1-3. Após o parqueamento do Azul à esquerda, está autorizado iniciar na remota 1-4 e chama táxi. 2230. Acerte, após o Azul, então, vamos coordenar aqui, está autorizado e reporte para o táxi. Passaredo 2230. O Webjet 6741, no gate 10, para prosseguir para mim. Um ativo, vai aguardar, é o número 2 no setor para o pushback, 6741. Número 2, 6741. Boa, 0233, terceiro ideal. 2733, desça para 4000 pés, existe no 0, no 6. Descendo para 4000, no 0, no 6.